escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Decorria a noite de 1 de fevereiro de 2013. Ou seja, foi ontem à noite. O Nuno Miguel, a mil caralhadas tabolhas, escutava Antena 1, a antiga emissora nacional, amiga da Antena 2, da Antena 3 e mais outras 50 antenas. Eis que não faltaria muito para as 23h30, 11 da noite da referida noite de 1/2/13, quando o senhor da rádio da emissora nacional fez a sua apresentação pequena à música que seguia. A melodia cantava assim. Era tamanho meu, só vinha na noite, isto é luna. Foi então que a minha noite ficou estragada. Servem estas palavras para perguntar ao Carlos Bonaparte como se encontra neste sábado 2 de fevereiro. Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sinto-me bem, muito obrigado. Sinto-me sentado. Sinto-me bem disposto, contente, aliviado, surpreendido. Bem, em suma. Suma é o supra-sumo da música brasileira. Tu lembras qual era o supra-sumo da música brasileira? Cálice. Ai. Quem eram os cantores dessa música na versão que ouvimos? Bebel Gilberto. Não, pronto, a versão do Chico. Ah. Quem cantava com ele? Tom Jobim. Oh, tu és o Tom Jobim. Não era? Mas aí, não. Então, no Chico Buarque, quem mais? E o... Ah, não, lá, eu ajudo. E o... Pois. No, na primeira até era o Gilberto Gil, mas na versão que ficou conhecida e que teve vídeo e tudo, foi o Milton Nascimento. Ah, isso. Ora, o Milton Nascimento esteve ontem à noite no 5 para a meia-noite. Por isso, a noite nem foi muito má, a seguir a música do... E Batarroja toca o Carminho. Pois, ele teve lá com o Carminho, que era para fazer publicidade às coisas. Precisamente, eu soube isso a partir do Facebook. Eu não preciso do Facebook para saber essas coisas, já vi. Prontos, mas eu prefiro o Facebook, porque já que vou apanhar com lixo na cabeça, mais vale que seja no Facebook do que na televisão, hein? Apanhar na cabeça? Apanhar lixo na cabeça. Lixo? Sim, aparece muita coisa no Facebook. E o que é que tem a ver com o concerto do Carminho e do Milton? Porque só vou pelo Facebook, tu sabes pela televisão, também aparece muito lixo na televisão. Mas o que é que o Carminho tem a ver com lixo e o Milton Nascimento com o Facebook? Porque eu soube isso a partir do Facebook. E porquê é que falaste em lixo? Porque tu disseste que não precisavas do Facebook para te informar. E eu disse que também, na verdade, não precisava, mas já que eu apanhei com lixo na cabeça, ao menos apanho lixo na cabeça a partir do Facebook. Percebestes? Não. Pronto, isto faz conta que sim. Diz assim com a cabeça. Sim. Nem menino, sim, senhora. Sim, nem menino, sim, senhora. Podes continuar. Lixo, Facebook. Bom. Até não é? É, eu já percebi tudo. E o homem, coitado, ele já não sabe contar as coisas. Para contar uma coisa a 2 minutos, uma hora 25. Parece um gajo que eu cá conheço, está aqui a minha vez. Bom, a verdade é, continuando, perguntou ao Carlos Bonaparte como foi o seu resumo da semana. O meu resumo da semana foi bem obrigadinho. Pronto. De resto, está tudo como dantes. E vamos... Quanto ao jornal em Abrantes. Olha, sabes uma coisa muita gira? O quê, vá? Estive a ver notícias do outro mundo esta semana. Que fixe, by the night. A verdade. Estive a ver uma lá do Uganda, do homenzinho que era contra a homossexualidade. Estive a ouvir... Não me lembro dessa. O que é que foi? A um homenzinho do Uganda. Que era tão de um padre, um pastor, ou louca que era dos defensores mais coisas do contra a homossexualidade. Sim. E que depois tu te disseste que se aquilo fosse para a frente até podia alastrar-se outros países da África. Depois da África, sim. Ou da Ásia. Não sei o que é que ele fez. Ah, ele era assim contra, dizia que a homossexualidade era uma doença. Ah, sim. Pronto. E eu havia outras cenas que agora já não recordo, mas porque isto foi segunda-feira. E porquê é que foste ouvir o outro mundo? Opa, tive saudade, estás a ver? Porque é verdade, porque havia um projeto de lei número 25.423/28/5/2004 que estava em cima da mesa, artigo 10º, a linha F, que estava em cima da mesa, e eu pus-me a ver, a pensar, olha que fixe, isto era bem da fixe, mas depois, pronto, estás a ver, esse projeto de lei foi chumbado no Parlamento, ou melhor, na Assembleia Geral, e eu então, coisa. Yeah. E de resto, tá bom. Vamos embora então. Vamos. Sabes que eu podias ter batido as suas previsões que o Djokovic e a Azarenka ganharam outra vez no Open da Austrália. Então, mas não ofertei as minhas. Porque por acaso Aliás, a própria te disse... Não, já não sei se disse ou não. Lá que, está, se não falaste as previsões é porque mantinhas as mesmas. Porque eu sei que a Anali chegou à final, não foi? Então acompanhaste aqui a final em direto. Pois, exatamente, pois é que eu sei. Porque acompanhei a final em direto. E depois o Djokovic ganhou ao Murray no dia a seguir. Pois, também não era de surpreender. O Murray está muito abaixo do... É bem feito, o Murray arrumou com o João Sousa, não arrumasse. Exatamente, se arrumasse não arrumasse com o João Sousa, o gajo perdeu na etapa a seguir. Ah, era? O gajo, peço desculpa ao amigo, eu disse que eu chamei gajo, mas foi assim na boa, está a ver? Não foi com a coisa de... Falar em pênis. Sabes que o Portugal anda na Taça Davis a lutar no grupo 2 da zona euro-africana. Aqueles fraquinhos, sabes? Tanto é que estamos a jogar com o Tom Boninho. E houve um tenista que não... que recusou sair. Porquê? Quem foi? Foi Pedro Sousa. Não, não. Porquê? E o Cordeiro, o selecionador, já avisou. Se não quisesse que avisasse início, a seleção não é para representar quando lhe apetece. O jogador foi convocado e não quis ir. Recusou-se a ir, preferiu centrar-se nos seus torneios. Ele só saiu nunca mais convocado. Tu não queres vir, não venhas. Bem, eu te vou ter um lugar. Pronto, não é? Aquelas coisas. Não achas bem? Eu acho muito bem. Eu acho bem. Estamos em Frederico Gil e o Rui Machado. O Gil não está lá, mas o Rui Machado está. Mas não é preciso, porque eu estou Beninho. Até o Zeguinho pode ir. Até mas, acho que sim, se fosse mas, mal. É tal, os outros não imaginaram, é tal. Cais na parte, tinha que ensaiar, tinha que ver assim muitos filmes porno para depois poder ter uma boa atuação na corta, não é? Já acabou o assunto porno. Os gajos estarem, tipo, chama gajos, não foi sem querer, está a ver? Até porque eu indo para lá para a corta também era um gajo, está a ver? Pronto, foi nesse sentido. Assim, tipo de companheirismo, já? Prontos. E então, tipo, estar lá, tinha que ir ensaiar aqueles miros que eles fazem quando batem com a raquete na bola. Eles por acaso não fazem muito, mas pronto, já é mais tipo coisa. Mas era fixe. Por acaso era fixe. Depois apareceu lá na Eurosport. Os gajos, até ouvi dizer que ele. Nosso amor acabou. Até ouvi dizer não sei o quê da Bengala, porque não sei quantos, de 1,20m. E mais não sei. Tipo, o gajo a marcar pontos. E os gajos, é verdade, ouvi-te dizer. Pois é, eu também conheço um homenzinho que também não via, também tempo para jogar no ténis, só que depois não entrou porque não via. Prontos, assim coisas de gente, estás a ver? Tipo, o jogo está a decorrer, eles estão ali tipo, a conversar como se estivesse no café, estás a ver? Prontos, era assim, desse género. Mas tipo, parecia ali em grande plano ali na Eurosport, estás a ver? Assim, europeia, estás a ver? Até poder-se arranjar-se ali um empregozinho, estilo aí, ele agora é famoso. Europeia, não, ia ser a Eurosport que é da China. Podia ser, a ADP também não é portuguesa e não é detida por uma coisa chinesa. Amém. Amém, bada fixe. Podes continuar. Eu andava na universidade, acho que ainda foi no primeiro ano, por isso foi para em 1943, 44. E um amigo meu disse-me assim, tu és bom a fazer sala. E eu, o que é isso? E eu, o que é isso, fazer sala? E ele, dá conversa, arranjar assuntos, não terminar, não ficar conversas no vazio. E eu hoje, passado não sei quantos anos, digo tu mesmo. Bem. Então, mas a fecha, bota a fecha, a gente está a ter assim a conversa. Bem, melhor, pô, está bem. E agora? Porque é chunga a conversar? Hã? É chunga a conversar? Boa da chunga, meu. Aí o boé é só na terceira escolha. É, mas não digas assim porque isso é bem fatal, irmão. Tens que dizer. Fatality. Tens que dizer. É cool ou é fixe? Cool é dito. Ou é. Por exemplo, olha. Boa, é cool é dito, por exemplo. Olha, até ali o nosso terceiro escolhão concorda, estás a ver? Ora bom, já posso agora falar sobre coisas? Não. Já. Yeah. As minhas três escolhas irão fazer referências e, por ordem cronológica, a acontecimentos bem recentes. Comecemos por sábado, 26 de janeiro de 2013. Estava eu com uma companhia fraquinha, mas isso, pronto, não interessa, não vamos falar da companhia. Estava eu na à porta de Conselho do Porto, na fila para entrar, já com os bilhetes na mão. Quando, de repente, abre-se a porta e pumba. Entram dois violadores lá dentro que querem me violar. E então, o que é que a senhora fez? Tipo, telefonar à polícia para fazer queixa, filho. Por passado meia hora, um deles queria sair embora. E eu tive a impressão de ver alguém. Um cantor. Um senhor de bigode e barbas e tal. Mas ele estava só a olhar para a indicação dos locais das plateias. E dirigiu-se de repente para a bilheteira e eu não vi bem a força dele. No final do espetáculo que fui assistir, vou dizer que fui sozinho porque o resto não interessa. No final do espetáculo que fui assistir, no final, lá vem ele e aparece à frente e viu ali a 1-2 metros do homem. Ora, estás bom? Estive eu ali a 1-2 metros do homem. Sim, mas assim se traçado mais. E, mas eu ouço barulhos e estou a vigiar. Não te preocupes que ninguém rouba. Bom, não, não. Mas quando vêm armados, tipo, abras a janela, ganhas pombas, tipo snipers, estás a ver? Pois, claro. Ora, dias antes do referido concerto, eu tinha feito um raciocínio que eram, os 4 maiores compositores, na minha opinião, da música portuguesa, nas últimas décadas. E por ordem cronológica, Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Carlos T. e Miguel Araújo. Foi o senhor que estava atrás de mim primeiro e depois à minha frente depois. Só falta estar ao meu lado. Senhora, depois à minha frente depois, hã? Sim, senhora. Eu disse depois. Que é para reforçar depois. Que foi depois num concerto. Desculpa. O Miguel Araújo estava ali ao meu lado, não estava de todo à espera que o encontrasse ali o homem alto como o caraças. É verdade. Ora, na televisão para ser mais baixo, não é verdade? É verdade. Na televisão não parece tão alto, é mais isso. As palavras que eu ouvi dele, as primeiras foram deve ser, a conversar com dois amigos lá à beira, bem mais baixo. Também a rapariga, coitada, mais pequena que o coisa. De resto, o Miguel Araújo foi uma aparição surpresa. Gostei de estar ali à beira dele. Ah, sério? Olá! É bom? Tá, já vou. Será que é uma galera hoje a mandar mensagem? Ah, não, não fala sobre mim, mas que é isso? Fala no Fulcer, mas que é isso? E então, lembrei-me de... Já tinha aqui duas escolhas de músicas cantadas por ele quando não foi ao Bairro Alto da RTP2, há uns tempos. E que eu vi, já era para aí. Sabes que os bons programas são às 2 da manhã, estás a perceber? Os bons, na minha opinião. Os programas interessantes eram para aí 1:30 que ele começou, eu tive a ver até às 2 e tal. Ele foi entrevistado com o Fialho Gouveia, o filho. E uma das músicas cantou. Não cantou. Ele cantou uma, mas ao vivo foi outro. Apareceu lá um vídeo do outro. Quando eu pergunto, sabem quem é o Miguel Araújo? A resposta é: é do marido das outras, não é? Ou então é o dos Azeitonas, não é? Pronto, está certo. E eu escolhi uma que já na altura me tinha feito associar às ideias do senhor. A música, há uma letra, certos versos dizem, logo no início diz: se alguém pudesse pôr um fim à maldição que entristece a nossa antigeração, talvez se o Maradona ainda jogasse futebol e o rock and roll ainda fosse a canção, se o Chuck Norris ainda fosse o rei de Texas e derrubasse o muro entre nós e o amanhã, estamos à espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção, o povo não despera, a gente sabe que ainda há a solução. A nossa estética perdeu-se no vazio, valha-nos as memórias de um céu bem mais azul, quando o verão azul dava na televisão. Já só vasculho nos baús a minha irmã, não sinto orgulho nas notícias da manhã. Estamos à espera outra vez que o Dom Sebastião nos traga a redenção. O que é que ele quer dizer com isto? Ele é da geração de 80, basicamente. Ele nasceu em 78, mas a sua juventude foi passada na geração de 80. Adolescência, baixa bola. A sua adolescência foi passada na geração de 80. Infância e adolescência. Quando ele virou para a década de 90, tinha 12 anos. Pronto, está bem. E é, é engraçado que eu peguei um ou dois dias antes de deixar com ele, eu pus-me a pensar que nós hoje, que era em relação à música... já sei porque é que me lembro disso. Foi por causa do Dallas. O Dallas estreou há 2 semanas na RTP1. A nova versão. A versão de 2012. A série Dallas. E eu pus-me a pensar, estão a comparar o Dallas, é a Gabriela, é mais não sei o que. Nas músicas, ouve-se um rodo de versões de músicas antigas. E eu nesse dia pus-me a pensar, será que daqui a 20 ou 30 anos alguém vai aproveitar alguma coisa do que se faz agora? E o Miguel Araújo fala nisto, do que nós agora dizemos tudo. No nosso tempo, aqui era há 20 ou 30 anos, no nosso tempo. Mas ele não se lembra de, na altura, dizerem no nosso tempo. Claro que é, cada um diz. Há aqui uma quadra que diz: no nosso tempo ninguém morria, no nosso tempo ninguém sofria. Tanto que no nosso tempo ninguém dizia no nosso tempo. Ele tem as recordações que quando era jovem, mais jovem, ele tem 34 anos, quando era mais jovem não sabia as recordações e tal. Eu agora não é pensar no que não se dizia, mas penso no que daqui a 20 ou 30 anos vai falar sobre as coisas que fazem agora a nível cultural. Mas isto é só o que eu acho. Já vão dizer que a rádio não tem nada a marco histórico, porque... Sim. E então, mais uma vez, porque na Rádio Portuguesa com mais um disponível. E eu faço a devida homenagem a este senhor, porque ele faz aquilo que eu acho que o músico deve fazer. Ele compõe as músicas dele, ele escreve as letras, e até faz algo que eu não faria, que toca os instrumentos todos que se ouvem no 5 dias e meio. Esta música é mesmo, acho que não estou a dizer as neiras, o álbum foi em 2012, que foi lançado. 5 dias e meio, porque foi o dia que demorou, era para chamar 3 dias e meio, mas chamou 5 dias e meio, porque foi o tempo que demorou a gravar o álbum no estúdio. E há aqui uma parte que eu achei piada na entrevista que ele concedeu ao Fiel Gouveia, quando ele perguntou: tu dizes aqui, não sinto orgulho das notícias de amanhã, tu não gostas do que vês nos noticiários, ou o que é? E ele: ah, não, era para rimar com o irmão que vinha a seguir. A sinceridade dele, a genuinidade dele, ele é uma categoria. Por acaso, agora já não vou dizer, gostava de conhecer este homem, porque já estive, pá. Vamos embora, porque gosto do melhor hoje, e esta letra acho que dá de pensar e é bem verdade. Porque eu fiz limão, aí eu fiz limão lá de voltar, num dia de sol não fiz limão lá de voltar. É como o Dom Sebastião, sabes? Como tu falaste outro dia, que ainda há muita gente que está à espera que o Dom Sebastião ainda faça alguma coisa. Mamo. Pois, mesmo. Por acaso, acho que eles agora estão mais à espera que o... Acho que é assim o nome. O da Silene, como é que se chama o mozinho? Quem? O da Silene. Ou o BPNE também dá. O que foi agora para o governo? Como é que ele se chama o mozinho? Ah, eles agora estão mais à espera, agora são os franklinistas. Não, agora não são mais sebastianistas, agora estão mais franklinistas. E então, no seu álbum 5 dias e meio, o Miguel Araújo incluiu uma música chamada Fiz Limão. Escutem a letra, que é interessante. E de resto, vamos embora. Froze limão era uma bebida. Fiz. Pronto, Fiz foi a água que Deus frise, estás a ver? É, mas há uma coisa. Vamos dar play aí. Miguel Araújo não é play, é espaço. É a mesma coisa. Play. Fiz limão do Miguel Araújo. Se alguém pudesse pôr um fim à maldição que entristece a nossa antigeração, talvez se o Maradona ainda jogasse futebol e o rock and roll ainda fosse a canção. Tantas memórias, tantas pontas desconexas. Chuck Norris ainda fosse o rei do Texas e derrubasse o muro entre nós e o amanhã, sem fé no futuro, com o mal passado a cantar, cantar, cantar. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração, à espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. Porque eu fiz limão, ai, eu fiz limão, há de voltar num dia de sol. Eu fiz limão, há de voltar. A nossa estética perdeu-se no vazio. Nossa ética anda presa por um fio. Valham-nos as memórias de um céu bem mais azul, de quando o verão azul dava na televisão. Não sinto orgulho nas notícias da manhã, já só vasculho nos baús da minha irmã. E o cheiro a naftalina é que me aquece o coração. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, rumo ao passado a cantar, cantar, cantar. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração. Espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. A gente sabe que dá solução, porque eu fiz limão. Ai, eu fiz limão, há de voltar num dia de sol. Eu fiz diz limão, há de voltar. No nosso tempo ninguém morria, no nosso tempo ninguém sofria, tanto como no nosso tempo ninguém dizia. No nosso tempo não ficamos à espera, não sustemos a respiração, espera que Dom Sebastião estraga a redenção. Como não se espera, a gente sabe que dá solução. Porque o fiz limão, vai, o fiz limão há de voltar. Num dia de sol, o fiz limão há de voltar. Estamos de volta, ouvintes. A partir dos próximos segundos, vou assumir uma postura mais séria neste espaço radiofórico. Ora, 5, 4, 1. Ora, de regresso a este nosso espaço radiofónico, que é o Escolhes Tu, Escolho Eu. Por acaso, engraçado, já me aconteceu dizer em conversas aleatórias Escolhes Tu, Escolho Eu, mas nunca me aconteceu nos Escolhes Tu, Escolho Eu dizer conversas aleatórias. Sei-se agora. Pronto, mas nunca me aconteceu enganar disso propositadamente. Ah! Porque tu sonhas muito com este programa. Possivelmente. Porque já estás muito mais habituado, já disseste 14 vezes. No mínimo. Pois, possivelmente. No mínimo. Se a gente segurou na contagem, até mais, não é? Ora bem. Esta é a missão 114, não disse. Pronto, disseste agora. Ora bem. Como disse o Nuno, na semana passada ele foi a um concerto. O concerto da Namora. Não sei se ele aqui referenciou, mas acho que sim, referenciou. Não referenciei. Já estragaste tudo. Era para fazer o suspense na segunda, na terceira intervenção. Ah, pois. Ah, bem, burro. Mas eu vou escolher a Namora. É. Mas a seguir vai ser a Namor outra vez também. Não preocupes. E eu vou escolher a música. Digamos que ela, em termos rítmicos, não tem provavelmente muito a ver. Então para quem estás a escolher? Já sou. Não sou. Então se não tem nada a ver, porque se não tem muito a ver, porque é de choque. Já vais ver o quê? A emissão 2 da minha parte vai ser muito dedicada à Namor. Primeiro porque há precisamente, ou seja, o Bruno esteve no concerto, em que eu por acaso também estive. A gente encontrou-se lá. Eu não vi lá. Tu viste-me lá? Eu fiz-te assim com a mão. Não vi. Olá! Não, não faças isso outra vez, senão eu te cumprimento. Pronto. Eu não te vi, mas acho que ouvi a tua pança. E uma gaja olhar para trás a ver, foi onde é que vem este barulho. Esse foi um momento lindo. Eu, por acaso, ao princípio fiquei um bocado naquela, foi com mal comportado. Mas depois tu me pensas bem, a gente está fazendo pior do que eu, ninguém reclama. Já estou ligado a que as pessoas reclamem comigo, portanto. Ora, está, eu não reclamei, eu só te avisei, é melhor parar. A rapariga já está aí à frente, já olhou para trás. Para ver, né? É, se calhar foi uma das tu pessoas. Tu pensas que fazes pouco barulho com isso, pau, pau, pau, pau, pau, pau, logo a tua e pum. Se calhar ela foi uma das pessoas que. Ora, esta música é de alguém muito especial. Não. Toca ali. Era 9 então. Sim, mais. 18:30? Menos. Era 9 então. Então, se eu soubesse. Epá, olha o barulho. Está muito barulho. É pronto. Dá para mandar um plus às no Coliseu. É para dizer, boa aí no Coliseu. Boa aí. Dali para fora. Fala nada da música. Pronto. E então estive num concerto e foi, para mim foi memorável, porque eu já não ia ao Coliseu há muitos anos. Já lá estive. Também não, desde o meu. Tal como espectador, tal como atuante. Né? Ou seja, já estive lá a tocar acordeão. Aí estás à minha frente, porque eu nunca estive no palco. Ah, estive. E quando fui assistir à minha irmã a cantar o fado. Na grande noite do fado, na casa da imprensa, lá como é que se chama. É verdade, e ficou em terceiro lugar a fónica. Quantos eram? 4? Não, eram 15 ou 16. Ela estava nervosa, com o nervosismo ficou afónica, mas mesmo assim ficou em terceiro lugar. O vosso destino é ficar no pódio, mas sempre atrás dos melhores. Já não sei porquê, o irmão dela, o irmão da tua irmã, também ficou assim no segundo lugar, assim há uns tempos. O meu irmão... O Austin não é. O meu irmão já foi a espetáculo. Não, o outro. Ai, o outro. Mais novo, sabes? Ah, o Zaguinho. Sim, esse. Ah. Aquele foi em segundo lugar, por exemplo, uma vez qualquer, sabe? Pronto. Fui lá atuar. E também já fui lá assistir, pronto. Mas assistir assim a um concerto deste género nunca tinha de assistir. Nunca. Já nem ia. Pronto, fui ali à câmara assistir ao concerto da Rita Red Shoes. Hoje vem ao Paulo de Carvalho, mas não contas comigo para ir contigo. Pronto. Ah, não contas comigo para ir contigo. E então, eu decidi escolher esta música. A música que nós vamos aqui ouvir daqui a um bocadinho. Eu estava aqui na dúvida entre duas. Mas vou escolher uma. Mas vou escolher uma porque é mais calma. Não, para este momento estava em dúvida entre duas. Porque esta não vai ser única. Não é muito calma, fiz um limão. Não ficamos à espera, não sei quem da respiração. É o Dado Freeze, irmão. O Freeze. Sim, mas. Está bem, escolhe o que quiseres. Também não respondes ao género, eu costumo, porque é uma pouca vergonha. Não, eu vou-te colocar aqui a primeira emissão para ouvir a explicação do gajo que falou a dizer como é que ia funcionar o programa. Que é sempre que é para tu ouvir. Sempre possível responder ao género. Claro, está bem, então. Eu sou suposto responder ao género, tinha que pôr aquela música do Jason Mraz. I'm yours. Exatamente. Essa corresponde ao género. Mas tá, e qual é que é o motivo? Corresponde ao género. Só isso? Sim. Uma vez escolheste uma música só porque eu gostava do grupo. Pronto, tá, mas aí porque tu gostavas do grupo, ao menos era algo, sabe lá, eu não sei se gostas de dizer yours. Não é yours, I'm yours. I'm yours, é a mesma coisa. Uma música que não é dele, é o tu, Pelágio, esse gajo. Sim, continua. Então tenho que depois de ouvir a versão original. Porque a música parece ser gira. E então, digamos que eu escolhi esta música, pronto, primeiro em homenagem a esse concerto. E depois, pronto, visto que falaste no ritmo, vou escolher mais acelerada. Que até faz mais sentido. Vou fazer uma coisa que nunca fiz, mas vou fazer hoje pela primeira vez. Vou dedicar, sinceramente, esta música a uma pessoa. Ao Nuno. E ao Nuno ou outro Nuno? Então, assim, Nuno. Ao Milcar. Ah, ao Milcar, exatamente, ao Milcar. Já não há mais nenhum. Pronto. Vou dedicar ao Amilcar. E porquê? Porque este amigo, Amilcar Alhadas, é que, portanto, eu não escondo que tenho uma vida muito sedentária, que tenho... sou uma pessoa péssima para socializar, embora não pareça. Sei lá que anda a aprender contigo. Sou uma pessoa péssima para socializar, mas no entanto alguém... que, sobretudo e quando em vez, mas um pouco todos os dias, lá me vai dizendo, mesmo quando nem sequer me escreve, olha, hoje é mais um dia bom para fazeres uma coisa boa na tua vida. E porque é este estimado amigo Nuno, que no meu dia de anos me levou à praia, quando eu estava a lidar... talvez tão mal quanto agora, embora agora tenha outro suporte, mas na altura... sim, ou seja, na altura acabou por ser pior, porque não tinha suporte nenhum, não é? Mas, portanto, estava a lidar bastante mal com a mudança de estúdio. E este amigo deu-me a mão... ou deu-me não gostei, a mão... Não... eu corrigi. Deu-me a mão, eu corrigi. Ah, percebi. Pronto... e deu-me muito incentivo, muita... e não fez aquilo que a maior parte das pessoas fazem. Fica-se pelo apoio psicológico, ou seja, escreve um e-mail. Ai, pá, tá, tens esta força, tá, tens esta paciência. Pá. Se precisares de mim, já sabes. Já sabes, estou sempre aqui. É? Mas depois quando precisas, eu não... Eu acho que nunca ouvi o Nuno dizer, pá, quando for preciso podes contar comigo. Pois não, nem eu. Acho que nunca ouvi. Nem mas quando foi preciso, ele lá esteve. É? Até porque no dia, acho que foi dia 5, não é? De abril. Sei que foi em abril, acho que já não sei se foi dia 5. Concerto? Não. Sim. Foi. Pronto. Fomos assistir ao concerto da Rita Red Shoes. E então, mais recentemente, ao concerto da Ana Moura. É assim, eu sinceramente fico sem palavras por estes gestos. Eu poderia chamar de bondade, mas como não é nenhum ato de caridade, é apenas amizade, eu vou chamar estes atos de amizade. Sinceramente, nos dias de hoje, se eu acredito que há uns tempos também fosse raro, agora muito mais o é, porque a vida corre muito mais depressa, as 24 horas passam muito mais depressa na prática, aliás, na teoria passam muito mais depressa, na prática passam da mesma forma. Mas na teoria passa muito mais depressa. As pessoas têm mais ocupações, têm menos paciência. É a crise de valores, de princípios, de ética, mas enfim. Porque a económica não tira tempo. Pode tirar alguma paciência, mas mesmo assim, a económica até devia despertar o sentido de entreajuda, mas do contrário. Serve de desculpa para tudo mais alguma coisa. E num momento como este, sinceramente, aquilo que mais me fazia falta era um amigo. Fazia. Não faz porque tenho um amigo. Eu entendo essas tuas palavras por estares mal habituado, mas o problema é esse, é que o normal devia ser eu muitas pessoas fazerem o que eu faço contigo. Pronto. Mas se os outros fazem ou não, olha, paciência, são elas que perdem. Agora espécie são bem. Elas que perdem. Tanto porque bem. Não. Pronto, vá, sou eu que perco. Não, porque eu sei o valor que tenho. Há uma coisa que eu me orgulho muito. É assim, eu não sei se sou um bom amigo ou não, mas faço tudo para o ser. E acho que isso conta muito. Aqui a gente concorda. E portanto, aliás, pois, eu me parecia que ele está a chorar emocionado também. Está emocionado com o teu discurso. Pronto. E eu escolhi um tema que se chama Desfado, da Ana Moura. Eu sei que é mais rápido do que a Fiz Limão. Só que eu vou escolher por alguns motivos. Primeiro de tudo porque a Ana Moura foi a protagonista principal do concerto, onde também esteve o Miguel Araújo. Que eu também ouvi a voz, quando tive o prazer de conversar com a Ana Moura. Foi protagonista do concerto? A Ana Moura foi a principal protagonista. E eu volto? Não. Houve os músicos? Sim. E houve... E o Miguel Araújo foi para o palco, por acaso? Não, mas teve lá o... Não, mas teve lá o... Costa! Ele também foi protagonista. Oh. Essa gente... E não é só isso. Daí não teve lá o repórter da rádio... O diretor da rádio Antena Web. Ah, também é protagonista. Estamos a falar do palco. O palco foi a Ana e os cinco músicos que estavam atrás. Ouve. Sabes aquele candeeirozinho? Aliás, aquele candeeiro grande que ilumina meia sala? Pronto. Nós somos... Temos um quarto também, mas iluminamos a sala inteira. Nós somos mais protagonistas que muitos que não foram ao palco. A principal protagonista foi a Ana Moura. Olha que o cão chora outra vez. Com o discurso. E desta vez é mais estilo, é pá, tu dizes tantos disparados por segundo que até me posso chorar. E depois? Pronto. Ana Moura foi a protagonista, mas eu também ouvi a voz de Miguel Araújo, quando tive o prazer, enquanto estava a conversar com a Ana Moura. Deve ser. Pronto, agora neste momento ele está a chorar porque ele não esteve à conversa com a Ana Moura. Pois. Ele lhe dá um beijinho e não teve. Pronto. E então... Como é que eu posso explicar? É assim, eu escolhi esta música do Desfado, primeiro porque foi do disco, é a música que eu mais gosto, e já depois de ter referenciado que era Namorou no concerto, é o tema do disco que eu mais gosto. Foi o tema que fechou, entre aspas, o espetáculo, sim, que fechou, mas depois durou mais de meia hora. Só durou mais ficando aí apaixonado, não tenho a tua na Suíça, antes. Pronto, e é aquela situação. E escolhi esta música também porque a própria letra dela desdramatiza bem as coisas. Quis o destino que não queria o destino e que o meu fado nem ter fado nenhum. Pronto, o refrão, apesar de ser verdade, pareceu um bocadinho forçado, que é que eu estou tão bem por estar alegre, por estar triste, e estou triste por estar tão bem. Pronto, eu já fui assim. Por acaso já fui assim, atualmente não sou, mas a verdade é que se eu não sou, muito aprendi também com as palavras sábias do Amilcar Aradas. Porque há uma altura em que ele me diz, devias dar mais valor, ou seja, não é que as coisas más não existam, elas existem, afetam e afetam também a autoestima, mas as coisas boas também existem e há que valorizá-las, não é só as más. e sobretudo valorizar mais as boas do que as más. Porque as más vêm porque têm que vir, as boas vêm porque nós lutamos por elas. Não é? Ou porque os outros lutam para que elas aconteçam também. É aquela história de um dia corre bem uma pessoa, até há pessoas que lhe outros amigos que lhe fazem coisas boas, acontece, chega ao fim do dia, o que ele se lembra de queixar é das coisas mais que aconteceram, já nem se lembra das coisas mais que aconteceram no mesmo dia. Até foi mesmo nesse sentido que... Eu sei que foi. E sinceramente foi uma coisa que... foi uma frase que me ficou, ou uma filosofia, um pensamento que me ficou na cabeça e que desde aí tenho adotado como filosofia de vida. Portanto, valorizar o dia no seu todo. Não ser parcial. Valorizar mais o mal do que o bom. Uhum. Sempre possível ser parcial, no sentido de valorizar mais o bom do que o mal. Mas se não for possível isso, porque às vezes o mal é muito... enfim. E depois há outra coisa que é valorizar... ok, o dia correu mal? Correu mal. É um dia para esquecer. Mas não fazer disso um drama. Porque a vida tem que seguir por diante. Não é? Até um dia, como é lógico, mas ela tem que seguir por diante. E enquanto segue por diante, vamos fazer frente a isso da melhor forma que soubermos. Porque a principal arma está connosco. E esta e outras filosofias eu aprendi com o Nuno. Que é uma das pessoas, para mim até é a única, cá está. Ele não diz que faz. Ele faz. Pronto. Será que eu vou ter direito como o Miguel Helvas a ter licenciaturas? Acabaste de ter filosofia, quer dizer que eu sou filósofo. Exatamente. Será que fico como um canudo sem precisar de ir... Sim, pode ser. Ah, então faz um telefonema para um software. Pronto, acho que sim. Não, mas é isso, é assim. Esta música realmente digamos que foi escolhida a pensar no Nuno. Eu estava aqui na dúvida entre duas. Mas realmente esta faz mais sentido, embora em termos rítmicos se calhar fuja mais do que o outro também que eu ia escolher. Mas também era da namoro, portanto não foge muito assim ao esquema. E pronto, eu escolho mesmo por isso, ou principalmente por isso, porque se não fosse eu não teria vivenciado um dos grandes momentos que foi estar numa sala mítica, para mim, pelo menos, e mítica para muita gente, que é a Coliseu do Porto, sentir-me, e ao mesmo tempo sentir-me livre, que foi uma coisa que eu, pronto, quer dizer, eu passei o concerto todo a pensar, será que estou a fazer boa figura? Será que estou a fazer boa figura? Já não estou habituado a sair de casa. Já nem sabes como é que se portam lá fora. Já nem sei, exatamente. Tanto quando já não sabes como é que se faz. Tanto quando tu me disseste, olha, a pessoa que estava a olhar para mim, eu pensei, pronto, afinal já não me sei portar em sociedade. Por acaso pensei, mas depois também pensei, é pá, deixa-te lá de ser estúpido, aproveita-nos ao concerto. Ora, aí está! Ainda vais falar com a namoro, por isso ela se põe outra cara. Ele está aqui a disfarçar. A melhor parte não foi o concerto. O quê? Foi no fim os 4 beijinhos lá na Moura. 2 à chegada e 2 à saída. Sempre foi a melhor parte. Não, a melhor parte foi outra. A melhor parte foi reconhecer pelo nome uma pessoa com quem não falei. Exatamente. Não falei, mas... E é engraçado, porque continuo sem conseguir estabelecer comunicação. Tem que... Se calhar nem tens um meio direito. Mas está bem. Tem, porque ele não volta para trás. Se fosse errado, voltava para trás. Então, não sei, mas ele não volta. Mas pronto, de todas formas também... Se calhar é por isso mesmo, porque a namora está no estrangeiro, então não há nada que se possa dizer sobre o assunto. Mas, de todas formas, pronto. Mas foi muito engraçado. Olha, desculpe, tem alguma associação com o Dio Linda? Eu perguntei. Exatamente. Que eu... Não foi assim a questão, mas está. Pronto, mas foi mais ou menos parecido. Tem alguma associação com o Dio? Ah, e tal? Sim. Estilo. Yeah. E depois me parecia que eu conhecia de algum lado. Ganhei! Eu sou bom! Por acaso, essa do eu sou bom não foi bem assim. Mas foi uma coisa parecida. Epa, esta cabeça é uma categoria. De estilo, é? Se não fosse Antena Web, eu não fazia a mínima ideia de quem é que era esta senhora. Você também é bom. Era mais, parecia mais uma daquelas pessoas mais tipo distantes, não é? Extremamente importantes e etc. E que... Não, de repente estava ali com uma pessoa tão normal quanto eu, tão pessoa quanto eu. Ela ocupa um cargo de importância e eu também. Pronto. É importante para uns, não é importante para outros. As pessoas não querem saber do cargo que ela ocupa nada. Tal como do meu. Mas pronto. Enfim. Portanto, foi um dia, para mim, mítico. Foi um dia... Aliás, o dia 26 de janeiro tem destas coisas, não é? Tem, é mítico. Nostálgico. Há 9 anos atrás estava eu... Não há 9 anos atrás, é há 9 anos. Pronto, há 9 anos à frente estava eu... agora já 9 anos e uma semana. Estava eu a falar com duas pessoas que já tinham falecido. Aliás, nesta altura, há 9 anos e uma semana, ainda estava eu nas aulas. Portanto, esta hora, estavas aí? Não, só foi ontem à tarde. Mas foi quando eu comecei... Foi quando eu tinha sido há meio dimensão. Não, foi quando eu comecei a ter as minhas visões que eu... Ah. É. Pensei que tivesse sido durante a quarta aula que eu não vi. Não, coordenação ocular... Sim, foi no final. Aquilo acabava ao meio e um quarto. Não, foi filosofia, depois foi português. Então foi português. Então foi português. Então foi português. Pois, então, e depois é isso. Mas em filosofia já não estava a sentir bem. Pois. Mas ainda em português é que foi. Houve um trabalho. Trabalhos de grupo em filosofia, pois. Mais fácil foi para andar a conversar com os outros. E depois. Eu estava a dizer que comecei em filosofia. Olha, não sei, foi em matemática. Porque eu acho que foi em filosofia, porque estava no trabalho de grupo e foi quando eu comecei a não me sentir bem. Então pronto, foi filosofia ao final. Pronto, mas enfim. E resultado? Dedico esta música ao Nuno e escolhia. Ao Milcar. Ao Milcar, pronto. E escolhia por isto mesmo. Por estes motivos todos. É a música que eu mais gosto do disco. Pela letra, acho que é uma letra muito interessante. E enfim, portanto, é a música que eu mais gosto do disco. Foi ao concerto da Ana Moura. E esta letra também tem muito a ver comigo, porque esta desdramatização, embora às vezes tenha essa tendência, porque de todas formas assusta-me a minha limitação em todos os sentidos. Não, por acaso, a minha deficiência visual é a coisa que me assusta menos. O que me assusta mais é o facto de não ter praticamente ninguém à minha volta, é o facto de estar dependente de familiares financeiramente, é o facto de estar numa situação anímica delicada, e tudo isto me assusta. E, portanto, mas a verdade é que mesmo assim já dei um grande passo, e acho que concordas com isso, já dei um grande passo na forma como não dramatizo as coisas. Tirando aquela situação do disco, que acho que é aceitável, mas tirando isso, não sou assim de desdramatizar. A letra, este poema é um retrato dos teus pensamentos, da tua postura, em parte. É em como parte... Fiz um limão para mim. Estás a ver? Outro motivo para tu escolher. Em parte aquilo que eu fui, em parte aquilo que eu agora sou. Exato. A canção número 2 tem o título... Desfado. Intérprete. Ana Moura. Orquestração. Ana Grassman. Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir. Thank you. terceira intervenção do Escolhão. Ah, é disto! Vai trazer um fadão da Ana Mourão. Para ser muito original, vamos ouvir outra vez a Ana Mourão. Eu escuso de explicar aqui o porquê, porque ela aqui já falou do concerto, já falou que foi uma noite especial, e eu estou a seguir a minha ordem cronológica, portanto comecei no sábado, antes do concerto, foi quando vinha o Miguel Araújo, agora estou a falar durante o concerto, e também depois, quando estive com ela, mas o Carlos é que falou mais com ela e eu não. A rapariga parece-me gente humilde. Depois, entre as músicas que ela cantou, houve uma que me ficou na cabeça que foi logo a terceira, mas eu não sei como é que chama, né? até não sei qual é o tipo, não sei a letra, não sei a coisa, pronto, escolhi outra, que sei que ela também cantou lá. Não foi aquela que disseste quase que deve ser que me ia dar um ataque? Não me lembro. Não, isso foi o foi que aconteceu. Aconteceu, pois. Não, foi muito antes, isso, o teu ataque já foi a mim. Foi logo. Ainda foi antes da primeira vez que ela falou. Ou foi logo a música a seguir à primeira vez que ela falou. Que ela se apresentou. Foi era a música em que ela andou. Era só ouvir as músicas do disco e reconhecias. Mas, foi o que eu fiz, obrigado. Mas não é nenhuma delas. Ela andou no meio do público, na música que vamos ouvir. Foi que, quando eu disse, olha, ela está aqui à nossa beira. E o Carlos já se ia fazer, já se ia. Foi aí que ele se levantou, anda cá, caramba. Mas eu não lhe deixei. Porque é assim que ele faz nos concertos. As catraias que ele engata são aquelas que não conseguem fugir. A música faz um pequeno passeio por Portugal. E é bom ter uma jovem fadista a retratar num poema um pequeno passeio por um seu país. Se bem que o poema foi do Pedro Brunhosa, se não me engano. Acho que foi escrito pelo Pedro Brunhosa. Não foi. Deve ser assim. Ela diz que vai de Lisboa a São Bento, vai do Algarve ao Nordeste, é um comboio do Fado. É o chão do Alentejo, num amor que não está parado. Deste do Porto ao Rocio, Douro, amante do Tejo. Percebeste a ligação de coisa? Se for morrer a Coimbra, Coimbra, traz-me da luz a penumbra. Próxima estação. Corre-me o sangue de Inês. Inês Castro, não é verdade? Não há amor com mais tamanho que este amor que por ti eu tenho. Esta parte é pensar. Vou de pássaro redondo que não aporta no beiral. Não há amor que mais me leve que aquele que escreve. Ai, um lume brando, paz e fogo e um final a mim. Até que, gostei até, deste até, fado. Até porque se foi Pedro Brunhosa, até era bom que não fosse a pensar em mim. Gostei desta música porque, primeiro, o Pedro Brunhosa fez o que faz melhor: escrever, que é para os outros cantarem, que é para nos irem a cantar. E depois, em que ela andou lá no nosso meio, achei muito boa a letra e a interpretação dela também, mas isso não é de surpreender. O resto, ele já explicou, portanto, no fim... Ah, mas não te contei tudo. Calma. Conta. Estamos a seguir a ordem cronológica. Se bem te lembras, vinhamos na Ponte Infante. Quer dizer, tu não sabes que vínhamos na Ponte Infante. Mas vinhamos no caminho para cá, recebi mensagem de uma amiga, foi? Foi. Uhum. E depois ainda mais uma ou outra... E quando estava do caminho daqui até a minha casa, fui ouvir Sérgio Godinho no carro. Estava a dar um pequeno especial sobre ele num programa na Antena 1. Quer dizer, eu tinha, que ainda há bocado disse, os compositores, incluindo Sérgio Godinho, por ordem cronológica, no segundo maior. E depois de estar comigo, minutos depois de estar com Miguel Araújo, fui ouvir Sérgio Godinho até casa. E cheguei lá, olha, foi mais uma música que juntei às minhas ideias aqui deste programa. Que eu não sabia que ele já me estava. Portanto, até foi... O ano ainda está curto, mas até foi uma noite mais bem preenchida até agora. O dia 26 de janeiro de 2013, que trouxe a Ana Moura na canção número 3 a cantar Fado Bolado. A orquestração pertence a Brunhosa Asman. De Lisboa a São Bento, trago o teu mundo por dentro. No lenço que tu me deste, vou do Algarve ao Nordeste. Trago o teu beijo bordado, sou um comboio de fado. Levo o amor encantado, de gente. Sou o chão do Alentejo, de ferro é o meu beijo, tão quente como a liberdade. E se não trago saudade, é porque vives deitado num amor que não está parado. Sou um comboio de fado, sou um comboio de gente. Não há amor com mais tamanho que este amor por ti eu tenho. Vou do pássaro redondo que não aporta no beirão. Não há amor que mais me leve que aquele em que se escreve: ai, lume brando, paz e fogo, luz final. Desço do Porto ao Rocio, levo o abraço do rio, douro amante do Tejo, nos ecos do Realejo. Paz da cigarra num desencontro encontrado. Sou um comboio de fado. Se for morrer a Coimbra, traz-me a luz, a penumbra do amor que nunca se fez. Corre-me sangue de Inês, mostra-me um sonho acordado. Somos um povo alado, um povo que vive no fado, a alma de ser diferente. Não há amor com mais tamanho que este amor por ti eu tenho. Vou do pássaro redondo que não aporta no beirão. Não há amor que mais me leve que aquele em que se escreve: ai, lume brando, paz e fogo, luz final. Ai, lume brando, paz e fogo, luz final. Estamos de regresso, ouvintes, depois deste tema. Ah, peraí. De volta depois do intervalo. É verdade, é verdade, é verdade. Depois do intervalo, que fomos, já não acontecia há muito tempo, não é? Intervalo. Aliás, enorme, como puderam ver. Cerca de 3 mil. Ah, não. Olha, na semana passada teve 1h32. Não foi muito mal. Ah, sim, senhor. Eu também devia estar quase a dormir, isso é por isso que também não funciona. Sim, sim. Ora bem, a próxima música, mais uma vez, é que eu fiquei na dúvida. Eu hoje estava até aqui, só pude escolher duas músicas e estava em dúvida com quatro. Mas vou escolher mesmo esta porque, pronto, é outra música que também gostei muito. Ela disse, ela na altura referenciou o autor, eu é que confesso, já não me recordo. Mas a música faz parte do álbum, acho que é a faixa número 15, se não estou em erro, chama-se O Espelho de Alice. Esta música... É de Miguel Araújo. Ah, é de Miguel Araújo, é isso. Espera-se. Pronto, eu acho que não, mas também não vou ouvir mais. Ah não, a de Miguel Araújo é aquela Se Gostas de Mim, Eu Gosto de Ti. Sim, sim, é essa aqui. Sim, está bem, tem razão. E esta música... É um bocadinho um mundo encantado, não é? Ela volta um bocadinho a esse mundo encantado. É um bocadinho mais ao estilo do fado, mas volta ao mundo encantado. E eu gostei desta música. Esta música fez, especialmente esta, fez lembrar uma coisa. A Ana Moura. Podes pôr, queres que ponha a música? Não. A Ana Moura. Teve um desafio. Eu, por acaso, confesso que. Se a primeira. Costuma-se dizer que um é pouco, dois é bom, três é demais. Por acaso, a segunda achei demais. E até ela, acho que ela percebeu pela reação do público. E a segunda também já não caiu assim tão bem quanto isso. Foi cantar em inglês. Thank you. E não lembro do nome da outra, da segunda. Pronto. A Thank you gostei muito. Eu não consigo imaginar aquilo na voz. Não consigo imaginar aquilo na voz da Ana. Letra de Nuno Miguel Guedes e música de Armando Machado. ouvi. Ah, pois foi. Que eu até disse, ah, Nuno Miguel. Pois foi, não disseste nada. Disse, por acaso. Então não falaste para a Pi, que eu não ouvi. Pronto. Mas ouvi então a esta música, ela de facto faz lembrar, fez-me sentir várias coisas. Primeiro que tudo. Pronto. Mas podia ser primeiro de alguma coisa. Não se estás a dizer primeiro, claro que é primeiro que tudo. O que é que vem antes do primeiro? É o zero? É. Primeiro. Olha, na Rússia a contagem não se faz do 99, do 100 a 1. Na contagem na Rússia a contagem faz-se de 99 ao 0. A sério. Mas é na Rússia? Estás na Rússia? Brovski. Eu estou sendo na Rússia ou não é Rússia? Primeiro que tudo. O que é antes o primeiro? É o Zerovski. Está bem. Como se chama de Zerovski? Portanto, é... Enfim, esta música, o Espelho da Alice, fez-me sentir várias coisas. Uma delas foi... Isto é fado? E depois comecei a pensar, engraçado. Ela avisou que saía do estilo. Mas não é isso. Não é isso. Não é uma crítica. Foi uma análise. Isto é fado? Depois comecei a pensar, pera lá, isto tem o seu quê de fado? Consegue ser original, mas consegue ser fado, não é mesmo? Nada a ver com aqueles... fadetes, que é para não chamar outra coisa, que a gente viu no Festival RTP da Canção 2012, aliás. Aliás, 2013 vai estar muito. A grande desvantagem do mundo não ter acabado em 2012 é que isso faz com que as probabilidades de que voltamos a assistir uma vergonha daquelas não seja de zero. Não, que este ano não há. E para o ano, como é os 50 anos, devem fazer uma coisa assim, assim, em grande. Pois, portanto, se quiseres esperar para outra vergonha, espera só para 2015. Pronto. Mas se o mundo tivesse acabado em 2012, isso não voltava a acontecer. Garantidamente, percebes? Ah, bem. Pronto. Mas... Sabes que no Brasil fizeram uma série chamada Fim do Mundo, a gozar com o 21 de Dezembro. Pronto, ainda bem. Foi a Fernanda Joyce. Sim. Pronto. E então... eu escolhi esta música. Ou seja, eu estava a pensar... Isto é fado. E depois comecei a pensar, mas vai lá. Mas ela... Mano, o próprio álbum chama-se Desfado. Ou seja... Não é desfazer nada, mas é um bocadinho mais. Ir mais além do próprio fado. Reconstruir. É. Era por causa disso desconstruir. Segundo, eu pensei, não, mas mesmo assim, isto com algumas alterações, certo? Com algumas inovações, mas continua a ser fado. Porque tem a forma de cantar, continua a ser a fado. Tem um instrumento típico, que é a guitarra portuguesa. Tem um ritmo que é semelhante, ou seja, que se enquadra na lógica do fado, naquilo que diferencia fado de outros géneros musicais, e comecei a pensar, mas isto ainda assim é diferente, porque até as letras são diferentes. Nós, o que é que nós vimos outros artistas a cantar quando, pronto, são letras, e a própria Ana Moura começou assim também. São letras e são fados exatamente iguais. Só muda muitas vezes a letra, porque a melodia é a mesma. Né? Eu lembro de uma vez que a... Como é que se chama? A Marisa cantou um fado chamado Loucura. E acho que esse fado já existia. Ou seja, só não tinha esse nome, nem tinha aquela letra. Até acho que era o Tony de Matos que cantava. Que era Procurando Não Te Encontro. E que ela fez a versão chamada Loucura. Enfim. Aliás, eu, a Marisa, confesso, não sei porquê, tanta promoção. Não sei porquê, deve ser porquê, né? Quando nós perdemos a mãe, procuramos uma mãe em qualquer senhora que nos apareça com uma postura mais. Enfim, e a Marisa foi um bocado isso. Perdemos a Amália e procuramos outra senhora do fado. Mas a Marisa não era a sucessora da Amália. A partir daí, assistiu-se a uma ramificação, digamos assim, uma divisão do poder, digamos assim. Começam logo por não ser português. Quem? Ana Moura? Marisa. Ah, mas isso aí, repara, não é obrigatório. Tu podes sentir alma portuguesa, não sempre muito português. É estranho. É invulgar, mas pode acontecer, não é? Tal como há muita gente, se calhar há muitos espanhóis que não conseguem dizer um olé como alguns portugueses. Entendes? Sim. Portanto, depende como a gente se sente. E a verdade é esta. A Marisa... pronto. Só que cá está. A Marisa ficou-se por aí. E como é lógico que houve essa divisão de poder, digamos assim, neste momento o poder está um bocadinho mais centrado na Ana Moura. Por acaso, já disse uma vez isto aqui há uns anos atrás, acho que foi no ano passado, há dois anos. Não, foi bem há dois anos. Ou três. Quando havia um concerto dela na Antena 1, que até disse, há alturas em que ela parece mesmo a Amália. Pela forma sentimental que me cantava, enfim. Pronto. E então, eu escolhi esta música numa homenagem, digamos assim, ao fado e ao próprio concerto. Porque foi algo... É que ainda por cima fui assistir a um concerto que tem muita matéria. Ou seja, fui assistir a um concerto que, por vários motivos, é diferente de todos os concertos de fado. Não é? Precisamente por isso. E eu digo isto, pronto, mas tu não vais assim a muitos concertos. Mas não. Só que o próprio disco desperta a curiosidade e desperta o interesse de continuar a ouvi-lo porque ele é diferente. Carlos do Carmo canta fado há anos. E tirando daquele disco em que fez com o Bernardo de Sassetti, ele não sai desse registro. Canta fado. Nada. Os fados tradicionais. Não repreendo. Mas chega uma altura que deixa de ser novidade. Passa a ser espectável. Até que é uma altura que ele cantou em inglês. Ele também cantou em inglês, acho que é. Mas enfim, até melhor não lembrar. Se nela ficou aceitável, nela ficou... imperdoável, vá. Pronto, mas eu escolhi esta música mesmo por isso, porque é uma música diferente daquelas que estamos à espera de ouvir num fado, mas pelo menos a minha opinião, e aquilo que eu vou conhecendo do fado realmente, não é só, tem guitarra portuguesa, é fado, como os RTP pensaram. Não. Para ser fado tem que ser mais do que isso. E pronto, de facto continua a responder ao fado, aquilo que é o fado. É um fado, é com uma cara nova, mas é. Pronto, e escolhi mesmo por isso, em homenagem ao concerto, à namora e ao disco. Para mim é um dos melhores dos últimos anos que já se fez a música portuguesa. Já estamos a ouvir como cenário de fundo, segue-se Desfado, na voz da Ana Moura. Acordo e olho o espelho, percebo um sorriso velho e um olhar abandonado. O coração é velhice e na loucura de Alice vejo-me no outro lado. O coração é velhice e na loucura de Alice vejo-me no outro lado. Da esperança resta-me o medo, a minha vida é um segredo que vê o mundo. Todas as coisas são estranhas, todas as dores são tamanhas, e é o seu inventário. Todas são tamanhas e eu seu inventário. Deixei para trás o juízo, confundo o choro e o riso, direito com avesso. Na louca lucidez, eu sei que esta é a vez em que o fim é o recomeço. Mas na louca lucidez, eu sei que esta é a vez. Bem visitar este canteiro encantado chamado Portugal, que apesar de pequeno tem cá de tudo. Tem autoestima em falta e favor nacionalista, uma das contradições compiladas nesta lista. Este país não é para velhos, nem novos. Há quem diga que é para corruptos e preguiçosos. Com uma economia paralela ao mais alto nível, recebemos bem, pagar pode ser impossível. Mas temos praia e sol, jogadores de futebol, temos Fátima e Fado, temos palavras como LOL, temos dívidas, mas temos submarinos no paião, temos coração mau, mordemos sempre o anzol, das figuras na TV, shows de realidade, com os mamas cabeças falantes de qualidade. Já não devíamos ter algum juízo com esta idade? Até quando seremos meninos sem maturidade? Continuando, a ordem cronológica. Depois de sábado, saltamos para quarta-feira. Eu na quarta-feira, antes de entrar no emprego, saí. Daí até as gravações, que aquelas gravações já tinham sido ontem. Desde o dia 15 de outubro em que saí da empresa onde estava, nunca mais voltei ao sítio onde... ao local da empresa. Ora, voltei na quarta-feira. Nunca mais voltei, quer dizer, em dia de trabalho, com pessoas lá e tal. Na quarta-feira voltei lá, fui almoçar lá com uma amiga. E é curioso que, e comentei aqui com o... Com o nosso amigo, um locutor do Conversas Aleatórias, ainda bem que ele não está aqui para ouvir, ele depois ouve na emissão. Comentei há uns tempos, não sei se ainda foi em 2012, já foi em 2011, no almoço estive lá na sua mansão, que comigo é: volta-se, tu estás anos sem estar num sítio ou sem estar numa rotina que estavas habituado. Mas se voltas lá hoje, era como se tivesse ido lá ontem. Como se tivesse estado lá ontem, ou na semana passada. Uhum. Não se nota aquela coisa do... Ai, que saudades. Ai, há quanto tempo eu não passava aqui. E é curioso que isso na quarta-feira aconteceu-me. Estacionei o carro lá à beira. Saí e comecei a percorrer a pé o percurso que eu antes fazia todos os dias. Para lá e para cá. E estava ali. Também não passou assim muito tempo. Foram quase 4 meses. 3 meses e meio. 2 meses e meio. Não, 3 meses e meio. 3 meses e meio. Não, meio de outubro até fim de janeiro, são 3 meses e meio. E estava novamente a percorrer aquele percurso e era como se tivesse estado lá no dia anterior, na semana passada. Era uma coisa que já estava ambientado. E se voltar lá só daqui a um ano, vou sentir igual. É uma coisa curiosa. Que não se sente aquela coisa do... Ai, há quanto tempo? Ai, que já vou chorar. Não. Era como se estivesse lá... Eu não chego ao ponto de chorar, mas também sou, nesse aspecto, sou mais nostálgico. Eu não estou a dizer que não gosto, ou que é bom, mas... Não vou estar a forçar. Não vou estar a inventar... Exato. É como se tivesse estado lá no dia anterior, quase. Exato. Não, eu, por acaso, sou mais nostálgico. Sim, continuo. Era isso, não? E, ao voltar lá, tive uma conversa com uma amiga minha, uma besta qualquer, que não foi ao meu aniversário para ser mãe naquele dia, e voltei a dar-lhe na cabeça. E ela já viste que vergonha que eu sou. É curioso que ela... Estávamos a almoçar e diz-me ela assim... Ai, eu gosto... Não sei porque é que falamos da rádio. Eu gosto da maneira como falamos da rádio. Caros ouvintes. Estás a fazer igual? Como é que está? E ela... Então já não ouvi. Está bem, mas a última vez já deve dizer há tanto tempo. Ah, meu Deus, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir. Mas a maneira que ela começou foi igualzinho ao Carlos. E é curioso que na altura não comentei com ele, mas depois quando cheguei a casa lembrei-me. Nós estávamos a comer exatamente no mesmo sítio, e até a localização do restaurante era a mesma. Tu lembras quando em 2011 contei que estava a almoçar numa sexta, acho que foi uma sexta-feira, E tive uma ideia de fazer os últimos 20 programas ou quadros da música centrados nos últimos 20 anos. Não, não lembras? E foi exatamente naquele sítio onde nós estávamos a falar que eu tive aquela ideia. E passado um ano e meio, estava lá a falar através da rádio. Caros ouvintes. Ora bom. O que eu disse aqui no início desta intervenção, além de tentar corrigir a geneira que, pelos vistos, diz ao bocado que eu disse que íamos ouvir o desfado e era o despejo de Alice, disse aqui o Carlos que eu disse a geneira. O que eu disse aqui ao bocado foi o início, foi a primeira estrofe e das grandes, que tem para aqui a 16 versos, não sei, da música que vamos ouvir a seguir. Por onde é que eu andei na quinta? Andei na zona em que foi filmado o próximo videoclipe. Foi logo o que me saltou à vista. A música é assim que estamos a ouvir. Foi logo que me saltou à vista quando conheci este videoclipe há uns meses. Porque esta música já é de 2012. E eu a ver, lá, aqueles três são a andar no sítio onde eu andava sempre. Eu fazia o percurso a pé, que eles fazem, em partes do vídeo. E portanto... Ah, e então com essa minha amiga fomos para ver o meu carro, que ela nunca tinha visto o meu carro. E ela, olha, estás a ver? Este é o meu carro. Fomos um bocado até à praia e quando viemos foram também lá assim. Então e agora? Onde é que vais apanhar o autocarro? E eu fiquei um bocado parado a olhar para ela, uns segundos. E ela vai olhar para mim e nós dois olhamos para o outro. Ah, oh, esquece. Eu fiquei calado, que é para ver se tu pensavas melhor naquilo que tinhas acabado de perguntar. É que tinha sido 2 minutos antes, não tinha sido no dia anterior ou 1 hora antes. E esses senhores que andam aqui a passear, estes três, chamam-se Mind the Gap. Gap. E portanto, eles até acabam o videoclipe, que é uma coisa. Eles fazem quase o percurso, não é sempre, mas em partes do videoclipe fazem o percurso que eu fazia no regresso do emprego até casa. E terminam na paragem onde eu apanhava o autocarro para vir embora. Portanto, agora, quem quiser saber onde é a paragem pode ir ver, mas não adianta aparecer lá, porque eu já não trabalho lá, por isso escusam de ir lá para aparecer para me dar na tromba. Porque eu já não vou lá, por isso já não me apanham lá. Mas eles vão andando. Quando ele for lá, ele confidencia-me assim, de estilo amigos. E depois eu pego isso na face a boca. Eles estão a fazer o percurso junto à praia. Isto é em Matosinhos. Junto à praia. E quando chegam ao final do... Lá estão na paragem. Na paragem em que eu apanhava o autocarro todos os dias. Olha, estive aqui sentado junto à areia, à beira desta paragem, a ouvir um jogo do Benfica. Quando eles foram ao Hotel Lula. Lembras quando eles ficaram no grupo do Hotel Lula Galati? Não li os campeões. Quando foram lá ganhar 2-0. Ah, isso. Além disso, há duas razões fortes ainda antes de... Eu quando juntei isto às ideias para este programa, ainda não sabia que ia voltar lá ao local da empresa. Mal vi isto. Além de um local, é o grupo que eu já falei aqui, que é um grupo que acompanhou-me desde miúdo. É quase um grupo que acompanha uma certa fase do meu crescimento. E depois a letra. Como tu ouviste no início, se calhar há aqui coisas que tu também achas o mesmo. E eu acho pena que ele não diz logo, este país não é para velhos, faz uma pausa de meio segundo, nem novos. Há quem diz que é para corruptos e preguiçosos. Temos Fátima e Fado, palavras como LOL, figuras da TV, suas realidades. Já não devíamos ter alguns juízes com esta idade. A idade do país. Sim, exato. Portugal está tolo, só quer é tinto e bombo. Quando a equipa falha o golo, é bronco, parte o tasco todo. Não é? A porcaria que se vê por causa do... Invejoso do vizinho, arranca pau do filho para... Pão? Pau. Invejoso do vizinho, arranca pão do filho para comprar um carro novo. Assassinos ao volante, bebedeira está no sangue, uma veia de azeiteiro em cada habitante. Vem família imigrante, da ramboia da grande. É o patrão lá na aldeia, porque é tolho na France. Para rimar com grande, France grande. France grande. Desde o tempo antigo, num navio busque terra nova, a nossa frota troca sardinha por ganza e coca. Ora. Que é pinto. Ora também está. É que ficou bem. Não, estou por ganza e coca. Ora. Bem. Olha o que é na boca. No continente e ilhas, tudo mil maravilhas. Esbanja tudo em borga quando a troika estiver a milhas. Que é o que vai acontecer. Nós estamos aqui num coisa de controle. Daqui a uns anos vai outra vez gastar no que não se deve e no que não se tem. Gastar o que não se tem. Pois. Nesta rua a revolta é uma festa. Compra tudo no estrangeiro o que em Portugal não presta. O que é Portugal não presta. Já dizia o primeiro. Primeiro? Isso. Já dizia o primeiro que queria o povo mais pobre. Por nós está tudo bem enquanto houver Superboc. E o coro diz: é o jardim à beira mal plantado. Mas devia dizer: mas aí está mal. Porque aí está o país mais pobre enquanto houver super nobre. Lembras-te do Nobre, aquela figura ridícula que apareceu depois a contrastar com o Trocast. Fernando? Não, António Nobre. Ah. Sim, ok. Pronto. Era resta também pouco do que foi o Lusitano passado, mano. Está-se frico? Yo. E pronto, tem mais umas bocas muito lindas aqui. Vamos ouvir os Mind the Gap. Bum. Entretanto, já muito recentemente, acho que já foi anteontem. Não, foi na quarta. Ouve esta, é que eu acho que vai gostar esta. Na quarta-feira, no 5 para a meia-noite, apresentação de Nuno Markle na RTP1. Os MindaGap foram lá. Eu já sabia que iam, porque eu recebo mails da editora deles a avisar coisas sobre os MindaGap. Aliás, foi através de um mail da editora que eu conheci este videoclipe, de Jardim. Ah, sim. E eles avisaram que eles iam lá com o Sam daqui. E foram. Fecharam o programa, cantaram uma música, e antes o Nuno Marco não foi falar, acho que foi com o Ace, ou foi com o Press, não sei, foi com um deles, e perguntou-lhe, então vocês, e concertos? E diz ele, ah, boa pergunta, e o Marco, pois, é ir à internet e ver a vossa agenda, e ele, não, é ir à internet e contratem-nos. Pronto. Tu riste, eu não me ri, eu fiquei a pensar, até os MindaGap, que já foram o que foram, agora vem para a televisão um programa da RTP1 à noite a dizer contratem-nos, a pedir. Já viste onde é que é lá? Mas sabes porquê? Porque os MindaGap não... Não chamam. Não é assim. Primeiro, não são os índices de beleza de um homem, não é? Segundo, não interessam, porque são politicamente verdadeiros. Não é? Mandam bocas e pois não é só isso. Não é só politicamente. Eles são socialmente verdadeiros. Eles dizem coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Quando é que a pessoa gosta de se convertar com a ideia de quando a Troika, quando o plano tiver... Aliás, nem é preciso tanto. Quando vamos aos mercados, recebemos aquele ajuste lá de 700... Aliás, ficamos 700 milhões então, a mais... Estou a falar de música, de MindaGap, de concertos, já vem falar da crise e dos engenheiros. Já lá vou. Sim. Não é? Quando... Basta ir por aí. Quando foi isso? Logo, a crise já acabou. Vamos fazer... Nem foi preciso a Troika sair, percebes? E daí a música. Não foi preciso a Troika se pôr a milhas para a gente pensar que é tudo um espetáculo outra vez, não é? Há essa tendência. Claro, as pessoas não gostam de ouvir verdades. E os MindaGap têm uma coisa que é... verdades. Problema. Os MindaGap começaram a... Isto começou muito bem com os MindaGap, porque os MindaGap eram pequenos e tinham várias pessoas que os chamavam porque eles também não tinham a influência nacional que têm hoje. Hoje, os MindaGap lançam um disco e Portugal nem sabe. Antes aqui no Porto sabia-se, logo. Mas se calhar mais para Lisboa e Algarve, não sei, tomava mais um bom bocado. Agora não, agora quase ao mesmo tempo. E portanto, quando eles dizem uma coisa, há muito mais gente a ouvir. E muito mais pessoas que não gostam de os ouvir, porque e eles confrontam com as realidades. Esses proxenetas finos, armados até aos dentes, com esquemas e alíneas, roubam tanto que tu nem entendes. Pronto, ora cá está. E atenção, porque isto não é só frente aos políticos. Isto vai desde o maior dos políticos até o mais pequeno dos empresários que faça a mesma coisa. Não é? Portanto, não interessa. Estas verdades não interessam. Depois os MindaGap têm essa... Como todo hip-hop, não é? Porquê que o Boss AC é... Porquê que o Boss AC é o que é? Porque o Boss AC... muitas das músicas do disco, se repararem, deste e do disco anterior, e ele fala como se ele fosse a vítima. Ou fala dele. Ou é a vítima, ou é o gajo normal. Ou é, eu conheço a tua laia. Tu queres me lixar, mas eu não deixo, ó. É muito nesse sentido. Por acaso ganhou sucesso com o Sexta-feira. Que até é um tema que critica, mas só critica o governo. Não critica as entidades patronais, não critica a sociedade. Muitas pessoas gostam de Vidal que até as defende. Os MindaGap não. Os MindaGap, se tiverem a criticar a sociedade, também criticam. E claro, a sociedade não gosta. É por isso. Para fechar a ideia, mas aquela parte do... Vão na internet e contratem-nos, até me assustou um bocado. Para fechar a ideia, imagina um futuro como um deserto num quintal, com um sinal a dizer, aqui existiu Portugal. É com esta ideia muito otimista para o futuro que vamos ouvir os MindaGap, nosso nome, hip-hop, nossa vida. Olha, por acaso, isto é do álbum A Verdade, acho eu, que tenho todos gordos, acho eu. Mas esta música já tem mais de 10 anos. 12, 15, interessa. E eles nesta música agora estão bom de encontro ao que tu falaste agora. Isso agora associei. Porque quando eu falo em Mind the Gap, lembro logo todos os gordos, falsos amigos, mas antes disso lembro em que eles cantavam o próprio nome do grupo, Mind the Gap, nosso nome, hip hop, nossa vida, conhecidos por pôr o dedo na ferida. Eles próprios cantavam isso sobre eles. Pode ser? Yeah. É os Mind the Gap com O Jardim. Chamado Portugal, que apesar de pequeno tem cá de tudo. Tem autoestima e falta e fervor nacionalista. Uma das contradições compiladas nesta lista. Este país não é para velhos nem novos. Há quem diga que é para corruptos e preguiçosos. Com uma economia paralela ao mais alto nível. Recebemos bem, pagar pode ser impossível. Mas temos praia e sol, jogadores de futebol. Temos Fátima e Fado, temos palavras como LOL. Temos dívidas, mas temos submarinos no paiol. Temos coração mau, mordemos sempre o anzol. Das figuras da TV, shows de realidade. Com os mamas e cabeças falantes de qualidade. Já não devíamos ter algum juízo com esta idade. Até quando seremos meninos sem maturidade? É o jardim à beira mal plantado. Ainda vivemos do passado. É o jardim à beira mal plantado. Só quero é tinta e bombo. Quando a equipa falha golo é bronco, parto o tasco todo. O vinho é mesquinho, invejoso do vizinho. Arranca pão do filho para comprar um carro novo. Assassinos ao volante, bebedeira está no sangue. Uma veia de azeiteiro em cada habitante. Vem família imigrante da ramboia da grande. É o patrão lá na aldeia porque é trolha na França. Desde o tempo antigo num navio busca terra nova. A nossa frota troca sardinha por gansa e coca. No continente e ilhas, tudo mil maravilhas. Esbeja tudo em borda quando a troca tiver a milhas. Nesta rua a revolta é uma festa. Compra tudo no estrangeiro que é Portugal não presta. Já dizia o primeiro, cria o povo mais pobre. Por nós está tudo bem enquanto houver Super Bowl. É o jardim à beira mal plantado. Ainda vivemos do passado. É o jardim à beira mal plantado. Jardineiros pouco preocupados em defender a sério o seu estado. De modo liberado, tratado mal, está tudo roubado já. Resta pouco do que foi a Lusitano no passado, mano. Só vejo gatos, faltam flores nos canteiros. Pares são feitos para manter o status quo. Nos pratos certos cai sempre ao capital à frente. Os financeiros interesses, que se lixa gente, que se lixa povo, que se lixa esses. Lixetes para os canetas finos, armados até aos dentes. Com esquemas e linhas, roubam tanto, nem tentes. Para apostar no bar, com fusco ou rusga no ar. Sem tusta para estar escalada, deixar o semeado murchar. Aqui abunda o adubo e mais nada pode abundar. Já trezando a dar tempo de tempo, estarem para nós a cagar. Imagina um futuro como o deserto no quintal. Com um sinal, a dizer aqui existiu Portugal. A jardim à beira mal plantado. Ainda vivemos do passado. É o jardim à beira mal plantado. Ainda vivemos do passado. É o jardim onde a vida vai assim. É o jardim onde a vida vai assim. estamos no ar? Ah! Eu estou sentado e ainda não estou no ar? Anda lá! Ah, agora estou a flutuar. Agora já estou no ar, sim senhor! Que bom! Ora bem, mais uma vez não vou responder ao género. Oh, e o caraças! Mas não vou responder ao género em termos rítmicos, não vou responder ao género em termos literários. A música chama-se Ai Portugal e é cantada pelo António Sala. Estreia no nosso programa. É verdade, foi. António Sala. Que vai ser escolhido pelo Carlos IV, hein? Sim, senhor. Pelo Bonaparte IV, não é? Pronto. Ora bem, esta música vai um bocadinho nesse sentido. Ai Portugal, Portugal, não me vais levar a mal. Basicamente ele fala que nós somos um bocadinho parados e que somos tristes. Ai, é para ser o Jorge Palma. Ai Portugal, Portugal, o que é que estás à espera? Tem, podia ser essa, mas não. Mas, ai, nós somos tão tristes, coitadinhos, é que somos uns desgraçados. E ele é um bocadinho contra essa filosofia. E eu realmente gosto muito desta música e escolhia. Foi logo aquela que me ocorreu quando vi. Sim, porque desta vez vi a lista das escolhas. Desta vez eu mandei as músicas para alguma coisa, foi? Também vi... só mandei ontem. Tem que começar mais vezes. Posso-me mandar na sexta-feira? Não, podes mandar antes que eu já disse que agora tenho... agora vejo sim. Ah, blá, blá, blá. Sério, agora vejo sim. E então? Ocorreu-me precisamente isso. Portanto, ocorreu-me logo esta música. Porque ela, no fundo, também vai um bocadinho na ideologia dos... Pronto, um bocadinho mais diplomaticamente correto, não é? Não fala aqui em troicas, nem pronto, enfim... Nem tanto que é uma maravilha, não é? Mas também tem um bocadinho... Ou seja, as duas filosofias complementam-se. E eu escolhi, então, esta música mesmo por isso, pronto. Porque é um retrato daquilo que tu pensas. É. E aquilo que eu provavelmente no céu, não vou visto nem pensa e vai de acordo com a música de Mãe da Gap. Nesta missão, sente que eu já está? Já. Está bem, mas já está. Pronto, ainda bem. 2019, vamos embora. Nesta missão 114, no dia 2 de fevereiro de 2013. Espero que logo à noite, logo à tarde, quer dizer, para quem está a ouvir, já foi Cabo Verde ganha Gana, na Taça das Nações Africanas. Miguel Araújo cantou Fiz Limão, depois Ana Moura cantou Desfado, Ana Moura cantou Fado a um lado, Ana Moura... Olha, Ana Moura, que nunca tinha passado cá, acho eu. É uma estreia logo para... Vai subir no ranking da nossa tabela dos escolhos histórico-artistas. Agora já sei, vou fazer uma nova contagem. Hit List, best escolhas. Muito obrigado. Ana Moura fala a um lado, depois foi a Ana Moura com o Espelho da Alice, Mãe da Gap o Jardim e vamos voltar com Fogo. Vamos encerrar. vamos encerrar quando se sabe, pois muda-se. Com António Sala, vamos encerrar fechar. Com António Sala e o coisa. Ai, Portugal. Uma coisa muito curiosa que eu gostei nesta missão. Essa música preto gaza, mano. Não tem música estrangeira, essa música preto gaza, mano. Pois, música bem bonita, preto gaza. Vou dizer música portuguesa. É verdade, tens aqui uma escolha para o dia, não sei quantos, que já escolheste Joana Leite, O Amor é Maior que a Vida. Ah! Já escolheste isso. Então, obrigado por informar eu, porque eu assim muro de música, mano. Coast to Coast, 1 de agosto de 2006. Bom. Já acabou. Vamos embora. Não. Para a semana voltamos para a missão científica. Já acabou. O quê? Coast to Coast, já acabou. Já acabou o quê? Não sei, não sabes o que é que eu estou a falar. Para a semana voltamos para o antigo número de emergência, missão 115. É verdade. Com prioridade do Oscar Alinho. É verdade. Vamos fechar então com o António Sala em Portugal. Despeito aí que já nos pedindo. Viva então... Cabo Verde. Então, ah, hoje começa o rugby. Torneio das 5 Nações. Sim. País de Gales. Qual é o primeiro? Pá. País de Gales, que é? Nova Zelândia. Argentina. Torneio das 5 Nações. Continua a dizer Brasil. Não. Torneio das 5 Nações da Europa. Ah, França. Não, a França é com a Itália. Então, pois, Irlanda? Ou Escócia? Ou é país de Irlanda? Ou país... Acho que é país de Gales e Irlanda. Se não for, passa a ser. Ao menos. Dá-me ser. Está logo. Está logo, libertam-se muito, quase. Ai, Portugal, Portugal, tu não vais levar a mal que eu lamente esse teu jeito especial. Sempre a favor da maré, a nadar só onda a pé. Como se isso fosse assim fundamental. Ai, Portugal, Portugal, tu não vais levar a mal, não receias enfrentar um vendaval.